sei o que passa em minha mente. Senti na pele, surpreendente. Foi provação ou não? Sem a resposta, tentaram me parar, me brecar. Inveja é foda, mas aí não caí. Firme e forte estou aqui, da maldade contra mim. Com fé em Deus sobrevivi. Sentimentos opostos, compaixão e ódio oscilando, tô confuso, opto pelo óbvio. Fico na minha, sem ar de vingança. Assim caminho, raciocínio é quem manda. Quase sucumbi na solidão, na tristeza, isolado. Num quarto me entregava pra doença, infecção, tuberculose. Bem seca, tosse, febre alta, antibiótico, é dose. Vida ou morte, os dois lados da moeda. Quero viver, mantenho a estratégia. Sucumbi jamais. Sucumbi jamais. Só pretendo o otimismo transmitir. Me abala mesmo as pessoas que procuram derrubar o semelhante. Por nada oportunista, invejoso, meu conceito descarta, sei lá qual é que é. Não chego à conclusão, injúria, revolta, indignação. Essas palavras vêm na mente quando paro e penso no subconsciente. Um puta tormento, mas aguento, supero, assimilo. Bem na cautela, permaneço ativo. Cresci na experiência em quem devo confiar. Amadurecimento me faz acreditar que há covardia, ato desumano. Pela frente um santo, por trás é o demônio. Frio e calculista, um manipulador. Pra te ver numa pior conspiração, complô. Devemos nos proteger, se envolver é se arriscar. Estabelecer, aprimorar. Uma amizade sincera, honesta. Passado, essa escolha certa. Hoje em dia, impera, crocodilagem. Sei quem é quem, do bem ou da pilantragem. Sucumbi jamais. Sucumbi jamais. Na missão, em vida, o compromisso. Autoestima, ganhei com tudo isso. Puxar o meu tapete, planejar o meu fim. Tenta a sorte novamente, não vai conseguir. Olhe o seu redor, se preocupe com você. Fraco de espírito, só tende a perder. Por quê? Porque na vida, colhe o que se planta. De mentira, vive um pilantra. A máscara camufla, esconde até um limite. Joguei a carapuça, ha, é o seguinte. Fudeu pra quem serviu, a consciência tá pesando. Há tempo de arrependimento, vamos, vamos mudar. Mudar, na fé, agir, ou morra com orgulho. É, infeliz, valeu o aprendizado. Tirei um ensinamento, não me entregar, lutar, prevalecendo. Sucumbi jamais, jamais. A meta em vida, a luta pela paz. Trago comigo fé e esperança. Procedimento de quem quer alcança. Sucumbi jamais. Sucumbi jamais. Sucumbi jamais. Sucumbi jamais. Sucumbi jamais.